procuras em um túmulo vazio. Já não está aqui a quem condenaram. O justo que venceu e por nós padeceu, reviver. Ele ressurgiu entre os mortos, Ele é Senhor e Rei.